Now. Menino, você conferiu também aí I Will Survive, versão 2005. Muito boa. Também tivemos aí Don't Cry Tonight com Savage, Rosso Barroco, Don't Stop, To Unlimited Magic Friend. E começamos com chave de ouro com Brown and Brown, Good Life. Esse é o Flash House, feito pra alegrar você, pra pré-aquecer você pra balada, ou mesmo sacudir você dentro de casa, o pescoço, sei lá, o que você quiser. Trazendo sempre músicas velhinhas, dançantes e gostosinhas mixadas pelo DJ Marcange. Uma produção do Rio Sul Estúdio, direto de Resende, no Rio de Janeiro, pra todo o planeta, todo o universo, qualquer lugar que você imagine, desde que tenha internet lá, né? Então, se você estiver curtindo, dá aquele like lá no seu, na sua rede social, né? Aquele compartilhar. Divulga pros seus amigos como é que você se diverte aí ouvindo Flash House. E o segundo bloco, daqui a pouco, tá por aqui, tá? Não sai daí, não. Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio, serviço. Atenção básica. Saúde para todos. A saúde mental deve adotar práticas preventivas e estimular no paciente hábitos saudáveis. A saúde mental enfrenta ainda os problemas provocados pelo uso abusivo de álcool e drogas. Cuidado continuado é uma questão de saúde. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. 18 horas e 33 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso, é uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. Pouco conhecida e muito boa. Erasure Drama. Thank you. Your shame is never. Psychological drama after another. We are guilty, and how we ever let you into this life. God only knows the infinite complexities of life. We are guilty, and how we ever let you into this life. We're not to sacrifice the other love. high. Are you ready? You and I. Cause it's more than I can say. It's more than I can say. Let's get ready. To fly so high. Are you ready? For you and I. Cause it's more than I can say. It's more than I can say. Let's get ready. We'll be right back. DJ Marcante. Yeah. Kate Ryan, Voyage, Voyage. Olha, eu tenho outras músicas dela aqui que são muito boas também. Libertine, uma delas, que é outra regravação de uma música francesa. Gosto muito do que ela produz, do que ela faz, a voz é legal, as produções são boas. Então a gente termina o Flash House de hoje com ela, tá? Tivemos aí Indiana com All I Need Is Love, LA Style, I'm Raving, Scanner com Are You Ready, Eric Prydz, Call On Me, Erasure, pouco conhecida a música, inclusive, né? Mas muito boa, toquei bastante, chama-se Drama. E esse foi o playlist do segundo bloco do programa de hoje, tá? Da edição do Flash House de hoje, que fica por aqui. Se você gostou, corre atrás aí do podcast, também existem rádios que reapresentam o programa, tá? Dá um like, dá um compartilhar, dá um curtir aí nas suas redes sociais. E semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta, tá? Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Todos devem conhecer ABBA. E a Agnetha Fältskog era uma das vozes. Mas, para a maioria das pessoas, isso ficou lá nos anos 70. Aqui na Rio Sul Rádio, você ouve belas coisas mais novas dela. Estamos atentos. A Rio Sul Rádio se preocupa em trazer o que há de melhor para você. 19 horas. E 4 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobel. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobel. Rio Sul Rádio.